A gonga está chamando, vamos todos até lá, pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Desde que se foi o nosso rei Nagô, ninguém jamais fez samba, ninguém jamais cantou. Um lamento ou uma canção de amor. Desde que se foi o nosso rei Nagô, ninguém jamais fez samba, ninguém jamais cantou. Ou uma canção de amor.